surpresa, ioiô. É a vida quem guarda a surpresa, iaiá. É de iaiá de ioiô. Nem sempre a surpresa é boa, ioiô. Mas nunca pense em desistir, pois a capoeira te guia, ela vai te mostrar por onde ir. É a vida quem guarda a surpresa, ioiô. É a vida quem guarda a surpresa, iaiá. É de iaiá de ioiô. A vida te mostra o caminho, iaiá. Mas é difícil pra escolher, nem sempre o caminho certo é o mais fácil de se percorrer. É a vida quem guarda a surpresa, ioiô. É a vida quem guarda a surpresa, iaiá. É de iaiá de ioiô. A vida é o certo, é o errado, iaiá. Sempre vai existir berimbau. Guarda bem o sentimento e vai no toque do meu berimbau. É a vida quem guarda a surpresa, ioiô. É a vida quem guarda a surpresa, iaiá.